10-0-0-3-2-0-1. O Oscar Oficial, aguarde para decolagem, ok, devido à performance, vou decolar um Airbus A10 primeiro. 1-7-1-5, no solo, 4-9, direito, 1-2-1-19. Direito, 2-1-9, 7-9. 1-0. Afirmativo, 1-0. Meu Golf Victor, reporte ponto de espera, taxiway papá, o altímetro no 0, no 1, no meu Golf Victor. 715, táxi via Juliette, correção Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Alfa, reportante da Juliette, no 715. Um no livro de decolagem, pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 0-4 nós. Livro de decolagem da 1-0-3-2-0-1. Guardi 1-0-7 ao 5-0 decola, transfere agora o controle 109.35, bom voo. 109.35, guardi 1-0-7. Salve, Salvador, guardi 1-0-7. Sete, corredor Xé, reporte final para pouso em Andina. Final para pouso em Andina, guarda 07. Governador, bom dia, Sideral, 9970, informação S2. Sideral 9970, bom dia, chegada a Mari, vê se mantenha 3 mil pés, ajuste 1011, vigilância. 3 Hotel, Federal, 9970, informação Hotel. No localizador, gol 1897. 1897, complete final ILS, chame a torre 118.6. Tem Golf Golf CR, livre decolagem, pista no 7, o vento 120 graus com 04 nós. No 7-5, ingressa via Juliette para o portão 04. Juliette para 04, 7-5. Ligou no 897. Boa noite, 97. Reporte quando visual com campo, altímetro 1011, no 0 no 1. Porta. Bom dia, tá 3201. 3201, bom dia. Sub mantenho 360, saída da EL, vigilância radar. Romeu Golf Victor. Juliette, damos um voo direto, conquista. Direto, conquista, o Tango Zulu, atendei para o 1-0-0. Está livre a ascensão, Tango Zulu. Informe assim que possível chamada de pouso. 0848, Tango Zulu. Ok, copiado. 1897 visual. Agora sim. De livre pouso, pista no 0, 1-2-0 graus com 0-4 nós, boa noite, 97. Livre pouso, 897. Obrigado, vamos lá, eu sou 3-2-0-1. Olha, eu acho que a Golf Serra, Coral 80. Governador, Sideral 9970, desvio à esquerda, pronto, 50. Está livre desvio, Sideral 9970. Obrigado. Chegou oficial, acione o código 5544, suba ao nível 080, saída coral. 5544, acionou, senhor. 3201, está reautorizado agora o nível de voo 340 como final. 340 como final, Cessna 3201. Opa, controle, só para confirmar, o nível autorizado para a gente havia sido 360. Estamos restritos então ao 34, é isso? A coordenação do centro informou que agora o seu nível será o 340 reautorizado. Beleza, então, obrigado. Sierra, agora em contato radar, passando 1700, voo direto Coral, subindo até o 080. Coral 80, agora Serra. Salvador, bom dia, 0357, centro do hotel. Só 3597, bom dia, chegada a Bonf, desse mantém o 050, vigilância. 050, 0357. O 9970 vai manter essa proa por quantas milhas? Mais 15 milhas, versus o ITAP da presença? Autorizado ITAP da presença, se tiver condições. Ok, melhor assim, ITAP então, agora. Controle, guarda 07, sinal 11, né? Guardião 07, frequência livre. Então, aguarde para cópia, whisky, quilo do luz. 35, 100 graus com 059, eu venço. Tá livrando. Ligou no 897, táxi via Alfa, reportando seu táxi de Juliette para ingresso. Alfa, táxi Juliette, no 897. Solo Salvador, 3171, no 37, para o posto de estacionamento. Vida. Ok, restrito 070, segura, 9970. Juliette Tango Zulu, suba restrito ao nível 060. Tem um tráfego 11 horas, 15 milhas, rumo Nordeste, passando uma centena em descida para o 070, mod 737. Romeu Golf Victor, decolado de Salvador 57, o controle em 1 no 9.35, bom voo. Geral 35 vai chamar, obrigado amigo, bom dia. 01 no passa nível 160, chama o centro em 1288, alterno 3325. 288, 2325, bom dia pro senhor, bom trabalho. Bom dia, bom voo. Controle, bom dia, o Romeu Golf Victor decolou, saída Momo, na sua escuta. Romeu Golf Victor, troque o código transponder para 5546 e restrito 030 na saída Momo. Positivo, 5546 no transponder agora. Vai cumprir a restrição da carta, o Romeu Golf Victor. Geral 9970, tráfego superado, agora posição 9 horas, continue em descida para 3000, ajuste 611. 1897. Tente mantenha a posição, portão destino será o 09, aguarde. Tente mantendo a posição, aguardando 09, 897. 40, aguardando autorização para a descida. Afirmativo, mantém o perfil ou vai ser vetorado? Não, vai manter o perfil. Só um tráfego na sua posição, à sua esquerda, 9 horas, 7 milhas com rumo noroeste, mantendo 030, restrito. Jet 5722, Brasília, 320, informação hotel, confere, aguarde para a cópia número 2. Vai escutar uma cópia, 722. corrida para 2000, ajuste 6011. Após pelo 2000, 6011, 500, Bono 607. Pazangu, uísque, quilos, Zulu, Bravo, Paracop. Autorizado Aracaju, nível 090, decola da 197 com curva esquerda no perfil da saída Conde. Controle 199, decimal 35, aciona 0162. Cruzamento do campo. Afirma, afirma, céu. 120 graus com 0612 a nós, livre decolagem, pista no 7, indo para Paroca, agilizando. Oscar. Gente, confirma o AB? 02, transfere agora a torre 1-9, decimal 612, para acionamento, táxi, decolagem, parte 4, uísque, quilos do lucro. O Golf Vito está livre, exceção, uma centena. Positivo, aproveitando, amigão, está em condições de visual, só precisa mudar as regras para visual ainda presente. Nível 1-05 para lençóis, estimando lençóis 0847, Romeu Golf Vito. Recopiado, modificado ao 01, direto lençóis, ascensão 05. Vito. Ponto espera da 10118-6, 1011, ajuste 3171, graças. Esquerda vai reportar, livrando no 0, o Índia Lopão. Pela Juliette para o 09, gol 1897. Quilo Zulu, reporta no ponto espera Taxi Oscar, altímetro 1011, 109. Gol no 607 estabilizado? No momento, senhorita. Gente, complete final, torre 118,5, bom pouso. 18,5, obrigado, até daqui a pouco. Sideral 9970, desça para 2000 pés, ajuste 1011, livre LS, reporta estabilizado. 2.000 pés, livre ILS, reportado estabilizado, sideral. Direita, no perfil da saída Gole, Eval, após a posição Zambi, Zulu, Alfa, Mike, Bravo, Índia, após a posição Dogna, Delta, Oscar, Golf, November, Alfa, após direto destino. Controle 199, decimal 35, aciona 5004. Autorizado Brasília, no nível 320. Saída Gole, Eval, Ozambi, depois Dogna, depois destino. 1935 controle, 5004 no transponder, web 5722. Protejamento correto, chame pronto para pushback, acionamento, parte 3, web 5722. 0079, reporte como visual, baixada travada. Reportará, já está baixada e travada, reportará visual. Já está avistando, gol no 607. Afirmativo, tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, 130 graus com 05 nós, gol no 607. Livre pouso, gol no 607. Tango Juliette, Tango Zulu, sua para 1100, chame Centro Recife, 1288, alternado no 3325, bom voo. 1288 no 3325, obrigado, bom dia. Paulinho. Tango 3511, não desça para 4 mil pés, o ajuste no 011. Após o gol, agora curtíssimo ali, mantém. Após o gol, ali mantém na 1-0, 3171. E 11, tá 3-5-0. O Índia Papa Oscar, quando possível, chamado de pouso. O Oscar estima em Afonso aos 0915. 0915, copiada. A Oscar. Localizador Sideral 9970. Sideral 9970, complexo final, torre 126, bom pouso. 86, bom dia, obrigado. Pra direita, 219, gol no 607. Bom dia, Sideral 9970. 9970, Sideral, continua a aproximação, aguarda a pista livre, 130 grau, 59. Aguardando pista, Sideral. Está, bom dia. 307 está autorizado, Alfa Juliette, portão 5. Entendido, Alfa Juliette, portão 5, bom nome 307. No 7, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 1, livre ali essa porta estabilizada. 2 mil, porta estabilizada, 3-5. 9-7-0. É o uísque quilo Zulu ou Índia Pavarossa? E mantém pista no 7. 3171908-1935, com boa viagem. 119-35-3171, bom dia. Controle Salvador, tanto 3171, decolou, tanto que escuta. Então, 3171, contato radar na decolagem, sou para 340, saída da EL. Está presente, autorizado da EL para o TAN 3171. 340, está presente da EL, 3171. No 605, desça para 4 mil pés, ajuste no 011. Desceram para 4 mil, ajuste no 011, ou no 605. Papá Romeu, Alfa Índia Bravo, na escuta do controle. Tango Romeu Golf Victor. Na sua escuta atinge, mantém 105. Ciente, mantém 105, chame Centro Recife 12685, alterna 12545, bom voo, Romeu Golf Victor. 12685 vai chamar, alternando 12545, obrigado, bom dia. Solo Sideral 9970. Sideral 9970, táxi autorizado Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, Sideral. Localizador até 3597. São 3597, complete final, torre 118.6, bom pouso. 18.6, obrigado, daqui a pouco. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Fidia Bravo. Papai Romeu, Alfândega Bravo, acena identificação, autorizado de chegada Mari, desse, mantenho 050 da presente TAP autorizada. 050, chegada Mari, informa que perdeu contato com o Centro Recife, ok? Ciente, o Alfândega Bravo da presente Voa TAP para interceptar a chegada Mari. Voa TAP da presente, Alfândega Bravo. Salvador, Cláudia, bom dia, eu sou 3153, informação hotel, Libra 250 para 140. O TAM 3153, acena identificação, autorizado de chegada, bom, desça e mantenha o nível 060. 060 no PSU da Boca, TAM 3153. Escolha o Alfa de Abravo voltando. Prossiga, Alfa de Abravo. É, presidente, nós gostaríamos de manter a STAR. É devido à formação aqui à nossa direita, ok? Ciente, o Alfândega Bravo, qual forma indicada? É, 310 nós. Ciente, inicialmente pode manter a velocidade, reporte para início de redução, o Alfândega Bravo, autorizado por seguir na STAR, no nível 050, descida. Tá. Whisky Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, acione código 0162, aguardando contato radar. 0162, acionado. Fique o Zulu, confirme o nível que passa. Fique às 10. Ainda sem contato com a Fique o Zulu, sua para o 090, Conde. Pronto, Conde, Conde à esquerda. Sim, check modo Charlie, também não recebo altitude do Fique o Zulu. Livre pouso, 120 graus, 5 nós, pista 10, ajuste 10 novo. É, livre pouso, não, 90, tá, 30. 091 Livre LS. Será para 2001 Livre LS 96605. Agora recebo o Whisky Kilo Zulu cruzando 2100 pés, confere? Kilo Zulu? Prossiga. Cruzando agora 2100 pés, confere? Positivo. Sente, Rui Conde da presente, ascensão 090, Whisky Kilo Zulu. Zulu. 3171, chame Recife, 1288, alterna 3325. 2209. 2209, Alfa de Abraço. 3517, é o Zona 5 agora, no 219. 219, boa, 3517. Bom dia, Altan, 3517, livrou? 3517, bom dia, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 7. Táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 7, está 3517. Voo 9605, estabilizado em GLS. 605, completo final, torre 118.6, bom pouso. 18.6, obrigado, bom trabalho. Papa Romeo, Alfa India Brava, desça para 2.000 pés, ajustando 011, livre LS. 2.011, livre LS, então, India Brava. Aeronaves na escudo do controle Salvador, informa que no momento, Salvador continua visual, porém com chuva leve. Paciente, no 3153. Ajuste no 01. Pode olhar visual no 605. 55 milhas sudoeste de Salvador, mantenha 080, serviço radar terminado. Chame controle Leuza no 201, no bom voo. Leuza no 53, desça para 4.000 pés, ajuste no 012. 4.000, com 1.012, Jota 3, 1.93. Para o táxi Web 5722, 1.138, a bordo, patrulhagem ao colonial, alternando com a 15. Pouso, pista molhada. 7, livre pouso, pista molhada no 605. 5722. Controle o Índia Papa Oscar. Prossiga. Atenção para o 095, condições visuais. Gente, o Índia Papa Oscar, plano modificado 0819, suba e mantenha 095. O estimado de pouso permanece 0905? Bem aqui. 30 segundos. Gente. Trip 5316, aciona identificação, autorizado de chegada a BOMF, da presente voo e BOMF, descendo para o 050, reduza 250 mais. BOMF 050, 2509.